Quando cortaram minha cabeça, eu mordi na jugular e não soltei por nada. Quando cortaram minha cabeça, eu mordi na jugular e não soltei por nada. Cada inimigo seu vai te aplaudir de pé. Quando o seu escudo for o seu olhar e sua espada a sua fé. Quando a sua meta for felicidade e não vitória. Quem não se foca no presente não fica pra história, irmão. Você veio pra contar história ou pra escrever? Me diz o que realmente te faz feliz. Sei que nem todos lá no fim do túnel buscam luz. Fica difícil se a escuridão quem te conduz. Já vi o oportunismo travestido de amizade nos aproveitadores da minha boa vontade. Faz mês que vem risquei da vida os covardes. Porque quem vive em torno de mentira, um só caminho é o bastante suficiente. No mundo louco onde maçã te oferece serpente. Já tentaram calar minha boca e calava, mas só com meu dedo do meio eu falei. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça, mordi na jugular e não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei. Como que? Sem sensacionalismo, sem sentimentalismo. Ser pobre eu sou, mas querer ser masoquismo. Não enalteço a riqueza ou a pobreza. Enalteço a luta por comida, vontade na mesa de quem não teve escolha sobre a própria profissão. Se eu tive a minha, me calar é omissão. Faço como as rabiolas no fio. O vento tenta me levar, mas permaneço onde o destino me incumbiu. Ouviu? Um sonho se desfaz quando o olho se abre. Um ideal não se desfaz nem que a vida se acabe. Meu ideal já foi traçado. Não permite que meu fracasso faça a minha véia e toma banho gelado. Cada velha que dá a vida pela família ama algum João que merece bem mais que uma Brasília. A gente se adaptou ao mundo feroz. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça mordi na jugular e não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei. De que jeito, Curitiba? E o que diria seu pai te vendo caído, irmão? Isso depende do motivo que se está no chão. Alguns estão lá por nem saberem levantar. Meu rap é a mão que se estende pra te ajudar. Vem, sei que seu corpo tá cansado, samurai. Vão derrubar seu corpo, mas sua alma não cai. Eu sei que alguém acredita em você. Mas e você? Acredita em você? Eu acredito em você. Colegas, eu tenho 20. Amigos, eu tenho. Que eu vejo sempre. Que eu posso contar. Quando eu caí já era, poucos aí se comove. Em alma eu vou tá olhando, tirando a prova dos 9. E alguns vão falar volta, outros vão dar adeus. Se foi o tal de projeto ou pão. Mas hoje ainda tô vivo, não vou comer do meu pão. Só quero deixar bem claro. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas na jugular e não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu... De que jeito?